porque eu não posso suportar. Ai, coração, me dá vontade de chorar. Solidão. Joelma, Calypso. Quando vejo a noite chegar, sentimos Bonzão Gavião Negro e DJ Van Helsing. DJ Jadson, let's go, meus DJs. Alô! Te amar demais. Quer me fazer corazón. Devolvió pasión, deseo y calor. Yo pensé que era amor. El hechizo pasó, la luna no. Muito mais valor. Eu pensei que era amor, era só ilusão. E ver cara não.